depois de tantos dias livres, tantas noites lindas. Não sei como explicar a dor que agora estou sentindo. Meus versos de amor ficaram perdidos na vida. Tristezas, esperanças, dores, flores destruídas. Agora fico na janela, espiando o tempo, procurar por ela. Não adianta mais. Agora fico na janela, espiando o tempo, procurar por ela. Não adianta mais. Depois de procurar em vão momentos de alegria, busquei na solidão o corpo que foi meu um dia. E agora, sem ter nada mais, não faço poesia. Tristezas, sofrimentos, dores, mas eu não queria. Agora fico na janela, espiando o tempo, procurar por ela. Não adianta mais. Agora fico na janela, espiando o tempo, procurar por ela. Não adianta mais.